Gol 1896, Salvador, acione identificação, ajuste 1013, desça via chegada Mari para 2000. Via Mari para 2896. Este é o controle Salvador, ajuste agora no 0-4, via chegada Mari, desça para 2000. Via Mari 2000, com ele 14. 6643, autorizado aproximação ILS. 10 autorizado ILS. 4, a bordo, 0238, Maceió. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chama essa frequência para decolagem. 7, táxi via Índia e Alfa, chama nessa para decolagem, 806. 3226, ajuste a velocidade em 210, será vetorado. 210, 3291, cancela instrução de via chegada, voo Iduna descendo para 2000. Direto Duna, desce para 2.3891, confirmando direto Duna, né, senhor? Positivo, número 2 para pouso. Direto Duna da presente, 3.891, obrigado. O Gol no 643 é o número 1 para pouso, 3.891, número 2, Gol 1.896, número 3, San 3.226, número 4. Sete, Gol no 643. Gol 1896, início de vetoração, esquerda pro A360. Em caso de falha de comunicações, oi para Simbra, a magnética é 120. Proa Norte, em caso de falha, Simbra 120, 896. Oito nove meia vai atingir 5000. Prossiga para 2000. 2000. Salvador, boa noite, China 6258, atingiu na 50. Informação, Charlie. Poderia confirmar? Ô, China 6258. 6258, Salvador, vou ir direto ETAP 5013, Camil. ETAP 5013, China 6258. Gol 605, solo zero, decola ao 08, chame controle em 1935, bom voo. 1935, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, com 805. Gol 1805 é o controle, boa noite, contato radar. 805, subindo 370. Localizador, 646. Suficiente, redução, cheque para pouso, torre 1186, 643. 86, obrigado, boa noite. Boa. San 3226, vetoração, esquerda 360, desça para 2000, limite localizador. Esquerda 360, limitado localizador, descendo para 2000, San 3226. San 3891, livre LS. Livre LS, 3891, obrigado, senhor. 896, localize. Ciente, livre LS. 896. 646-1643. Boa noite, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 99. Autorizado, pouso 120 por 9, gol no 643. Olá, boa noite, é o Gol 17 no 4. 17 no 4, boa noite, pronto para copiar Aracaju? Copia a informação, Thiago. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677, subida Pucaracaju, primeira curva esquerda após a decolagem. Código transponder 5550, 5550 e o controle em 1935. Autorizado 230 para Aracaju, Golf 677, saída Pucaracaju, curva esquerda, decola da 10. 5550 transponder, 1935, controle, Golno 7 no 4. Golno 7 no 4, cotejamento correto, chama para o chuveiro e questionamento. Deixa eu ler. Paciente, só tem condições de aumentar essa velocidade? Afirmativo. Entendido, afirmativo. Em quantos nós? Quanto você deseja? Eu preciso de 270 nós. Ok, 280, né? 250. 3891 estabilizou? Afirmativo, no localizador 3891, senhor. Vamos checar o trem, torre 1186. 186, com o trem baixar, trabalho 3891, obrigado e uma boa noite. Boa, TAM 3226, direita 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direto 80, livre localizador do TAM 3226. Oceano 258, direto Duna 2000 pés autorizado. Duna 2000 pés autorizado, deixa na minha depois. Oi, Salvador, uma boa noite. Tá 3891, passando Simbra, baixar travado. 3891, mantém a aproximação, informarei pista livre. Na aproximação, aguarda pista livre 3891. Gol 896, prossiga aproximação número 2 para pouso. Ok. Gol 643, solo 12, libere a direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, porção 10. Libera direito, táxi, Alfa Juliette, porção 10, na sua escuta, gol 1646. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus 99. Sempre pouso, na 10, tá 3891. O 4062 descendo para 6000, velocidade 210. 6000, 210, 4062. TAM 3226, está agora 6 milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, torre 1, 186. 186, obrigado, até daqui a pouco. Certo. 08. Alfa Juliette 08. Azul 4062, sem restrições de altitude, até 3 mil. 3 mil, azul 4062. Meia pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 89. Meu repouso, 10, 896. Ali, desça para 5 mil. 5 mil, 5899. Controle, FN 62, 58 nessa planta, autorizado? Afirmativo, capitão. O senhor foi autorizado Duna 2000, Duna, o senhor intercepta o localizador e completa o ILS. Sim, senhor autorizado, deixa na meia da escolha. Oceano 258, caso deseje, está autorizado a reduzir até 220 nós. Confirma a mensagem para o 5899. Oceano 6258, caso deseje, reduza para 220. São 3226, está na minha escuta. 3226, marcador externo, frente a casa. 3226, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 89. Livre pouso, pista 10, TAM 3226. Nove pro 3291, senhora? 08. 08. Do 4062. Oceano 6258, reduza para aproximação e efetue cheque para pouso. Iniciando redução, Oceano 6258. Web 899, sem restrições de altitude até 2000. Sem restrição até 2000, 5899, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3520, informação Charlie, passando 90 para 1950. TAM 3520, controle, ajuste agora 10 no 3, voe para Duna, desça para 4000, Duna ILS para pouso. Direto Duna 4000, para pouso, TAM 3520. Oceano 258, duas milhas para o externo, avista a cabeceira. Cabeceira vista, tem embaixada travada, Oceano 6258 estabilizado. Ciente, chame a torre, 1186. 86, boa noite. Boa. Azul 4062, a sua distância de Duna 5 milhas, livre e aproximação em ILS. Web 899, cancela instrução anterior, vou ir para Duna 2000 para o ILS. Web 899. Duna 2000, 5899. Bom 714, puxa acionando 5, chama para iniciar táxi. Chama de táxi, bom 714. Tan 3226, solo 20, libere a direita, prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3226. Azul 4062, reduza para aproximação e efetue cheque para pouso. Está reduzido, Azul 4062. Azul 4062, passa Duna, interceptou o localizador. Afirmativo, Azul 4062. Ciente, checa o trecho, minha torre, 1186 em aproximação. 286, Azul 4062. Salvador, Azul 4062, 3 milhas de distância. Azul 4062, boa noite, mantenha aproximação, informarei pista livre. Guardando, Azul 4062. 3226, da Juliette. Mais então. A gente está fazendo pushback no 5, senhora ingresse via Juliette, portão 07. Juliette, portão 07. Externo, baixado checado, Azul 4062. Ocean 6258, solo 22, libere a direita, prossiga táxi via Alfa, forte antes da Juliette. Chegou a libera a direita na Eco, prossiga via Alfa, vai passar na Juliette, Ocean 6258. Azul 4062, informa o vento 110 graus, 119, voz de chute altímetro no momento 1013, pouso autorizado, cabeceira 10. Autorizado pouso, Azul 4062. T520, 10 mil pés voando sobre a água, desça para 2000. 2000, tá, 3520. Web 899, complete redução para aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo o pré-pouso 5899, observando o tráfego à frente. Táxi Gol 17114, 60 a bordo, temos 12-12, alterna Recife. Táxi via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio de Alfa, chamarei, obrigado. Gol 17114. Torre Oceana 6258. Prossiga. Poderia confirmar nossa posição? Tinha sido informado que seria Pátio 3. A Aqui no meu sistema tá remota 1-3, do pátio principal. Remota 1-3, obrigado. Afirmativo, já pode prosseguir o táxi via Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette para remota 1-3, muito obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Webjet 5899. Boa noite, Webjet 5899, mantenha a aproximação e informarei pista livre. Aguardo livre, 5899. Salvador, 35344. Sim, 344. Esse para 2000 pés, chegada Mari, ajuste em Salvador no 013. Para 2000 pés, Mari, ajuste 1012. Autoriza direto o ITAP, está presente para o 5344. Autorizado ITAP, 5344. 5344. Próxima direita e prossegue ataque, Alfa Kilo Paz 3. Primeira direita, Alfa Kilo Paz 3, 4-0. Jet 5899, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 99. 99. Eu tenho uma